Foi da sacada do meu quarto que eu me lembrei então dessas pessoas nas calçadas, nesse vem e vão. Quando te vi cantando um blues e foi de paixão. Quando te vi aonde os outros nunca estão. Yeah, yeah. Simplesmente contam os passos pra onde vão. Dessas loucuras onde todos sempre estão. Mas são línguas mansas, claras e universais. Quando te vi cantando mais, yeah, yeah, na-ran-dan. Yeah, yeah, na-ran-dan. Não se perde o que se encerra, se há uma segunda vez. E os desígnios que se pregam foi você quem fez. Quando te vi cantando blues foi de paixão. Quando te vi aonde os outros nunca vão. Yeah, yeah. Foi da sacada do meu quarto que eu me lembrei depois.